Esta é a Educadora FM, operando em 90.9 MHz, canal 215, Jacarezinho, Paraná. Emissora da Rede Educadora de Comunicação, 90.9, a sintonia no ritmo da vida. Muito mais alegria, muito mais diversão. 90.9 FM. Política, economia, esportes, internacional, cidades, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui. Jornal Educadora, os principais fatos do seu dia. Agora, agora, aqui na Educadora, 90.9. Jacarezinho, sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas 5 minutos. Estamos chegando para mais uma edição do informativo Educador FM 90.9. Manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo. Boletim oficial da Secretaria de Saúde registra mais 18 casos positivados da Covid-19 em Jacarezinho. Prefeito municipal faz relato da recente viagem a Brasília. Rádio Patrulha encontra cadáver na zona rural após denúncia. Moradora do Parque Bela Vista reclama a falta de produtos de higiene na rodoviária. Segue as denúncias do estado de calamidade em cidades do Norte Pioneiro. Instalação de empresa em Jacarezinho deve gerar 40 empregos. Termina hoje inscrições para o vestibular 2021 da UEMP. Prefeitura Municipal realiza a manutenção da iluminação pública. Essas e outras manchetes serão notícias em instantes no seu Jornal da Educadora. Boa tarde. Você ouviu as manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo. Com ofertas imbatíveis, confira. Qualidade e preço baixo é na rede de supermercados Molines. Meio da asa congelado Copacol, R$17,90. Pernil paleta suína da rainha, R$11,90. Toucinho suíno rainha, R$12,98. Linguiça Sadia, R$13,95. Bisteca suína da Sadia, R$12,99. Compra online é no Moline Supermercados. Compare e economize. Faça seu pedido, acesse o site www.molines.com.br ou baixe o aplicativo Site Mercado e faça sua compra de modo fácil. Separamos sua compra, uma pessoa treinada fará a separação dos seus produtos. Você retira suas compras nos supermercados ou escolhe para receber na sua casa. Compra online é no Moline Supermercados. Compare e economize. Jornal, Jornal Educadora. E agora, o tempo e a temperatura. Um oferecimento de Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913. Tempo nublado com possibilidade de garoa à tarde, à noite com muitas nuvens, ventos 14 quilômetros horário, umidade relativa do ar 67%, mínima 15 e máxima 21 graus centígrados. Você ouviu o tempo e a temperatura. Oferecimento Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913. Jornal da Educadora, com João Teodoro. Agora, no Jornal da Educadora, giro de notícias, direto de Curitiba. Um oferecimento de Magnus Educação, fone fixo e WhatsApp, 3525-3033. 12 horas, 8 minutos, da capital do estado, as informações com o repórter Marcelo Galiano. Olá, amigos ouvintes, aqui é o repórter Marcelo Galiano, trazendo os principais destaques de hoje. Klabin, Gerdau e BRF, três das maiores empresas do país e referências em seus segmentos, anunciaram nos últimos dois dias investimentos vultuosos no Paraná para 2021 e os próximos anos. O aporte total das três chega perto de 3 bilhões de reais. São 2 bilhões e 600 milhões da Klabin para a instalação de uma máquina de papel cartão, 292 milhões da BRF para modernizar 6 plataformas agroindustriais e 55 milhões na Gerdau para retomar a produção de aço em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E E as 216 agências do trabalhador do Paraná disponibilizam nesta semana 3.158 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do Paraná. As agências do trabalhador são vinculadas à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. As vagas ofertadas nesse período abrangem todos os setores econômicos: indústria, serviços, comércio e construção civil. De Curitiba, repórter Marcelo Galiano. Você ouviu Giro de Notícias. Oferecimento Magnus Educação. Nós trabalhamos para que seus filhos sejam o futuro que sonhamos para o nosso país. 12 horas, 9 minutos e 50 segundos. Você acompanha o nosso informativo através da Educadora FM 90.9 e assiste no nosso Facebook, né? Nosso boa tarde para Rosângela Lourenço, está assistindo. Boa tarde também para Andréa da Silva Loure. Andréa está também acompanhando o nosso jornal através do Face. Boa tarde para Alessandra Santos, também na sintonia do nosso jornal. A Rosângela Lourenço, boa tarde, João Teodoro. Boa tarde, Juan, um forte abraço para você. Amigo Paulo Paiva também está assistindo. Boa tarde, bom final de semana, meu amigo João Teodoro. Para você também, tá, Paulo? Uma ótima semana com as bênçãos de Deus, né? Um ótimo final de semana. Boa tarde para Maria Aparecida Negrini, está acompanhando o nosso jornal. A nossa amiga Cido, um forte abraço para você, Maria Aparecida Negrini, para toda a família. Boa tarde também para Lúcia Campos. Boa tarde, João Teodoro. Maria Aparecida Negrini. Boa tarde, João Teodoro, o locutor mais esperado do dia. Que bondade, hein, amigo? Um forte abraço para você. 12 horas e 10 minutos e 50 segundos. E o boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Jacarezinho, atualizado nesta quinta-feira, ontem, dia 6, pela Secretaria Municipal de Saúde, trouxe mais 18 resultados positivos. São 206 pacientes em fase ativa da doença e 306 suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. E ainda mais, já obtivemos em 68 mortes pela Covid-19 em Jacarezinho. E a Rádio Patrulha da 4ª Companhia Platinense, após denúncia, foi até a Estrada Velha da Platina, zona rural, e descobriu um corpo humano já em decomposição na manhã de ontem, quinta-feira, dia 6, em Santo Antônio da Platina. O cadáver de um homem adulto sem documentos nem sinais visíveis de violência precisavam ser removidos. Diante do fato, foi solicitada a Polícia Civil local, o Instituto Médico Legal de Jacarezinho e a criminalística, os quais assumiram o caso. O delegado Rafael Guimarães vai presidir o inquérito aberto para apurar a situação. Rádio Educadora, Educadora, Educadora. Mais informação. 12 horas, 12 minutos e 15 segundos. Boa tarde também para o amigo Claudemir Mendes da Silva. Boa tarde, João Teodoro. Ganhamos do peixinho. Agora, Claudemir, vai ter que depender do Corinthians. Que barbaridade. A que ponto nós chegamos, né? Não dá moleza não, tá, Corinthians? Joga e ganha lá, se der moleza nós vamos ganhar e vamos ser campeão de novo, tá? Então, boa tarde, Claudemir Mendes da Silva, está acompanhando o nosso jornal. Minha amiga Joice Paim Galvão, de Almeida, também acompanhando o nosso informativo. A todos vocês, os nossos agradecimentos. Hoje vamos trazer o Antenor de Matos Pinheiro, gerente executivo do SENAC, porque aconteceu na manhã de hoje, né, Antenor? Uma reunião online e depois o Antenor fala sobre cursos do SENAC. Boa tarde. Boa tarde, amigo João Teodoro. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes da Educador FM. Muito obrigado, João, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nessa conceituada rádio, né, levando as informações aos nossos ouvintes, João. Pois é, nós estamos aqui juntamente com o Antenor, ele está acompanhando uma reunião online. Gostaria que você falasse para nós sobre esse motivo que está acontecendo. Ah, sim, João. Então, já aproveitando aí, né, estamos com nossos colegas aí online, o SENAC tem um programa que desenvolve novos líderes, né, conhecido como PDL, e nós temos aqui a satisfação hoje de estar contribuindo aí para esse cenário, para essa construção desses novos colegas, né, que logo estarão aí com a gente na gerência, enfim. E hoje o tema aqui principal é a área pedagógica, né? Então a Thaís está junto com a gente também, dando orientação, enriquecendo, né, esses novos líderes, né, em relação ao assunto da área pedagógica, João. Em relação aos cursos, Antenor, para este mês, né, que está se iniciando, temos algumas novidades? Nós temos já uma programação, né, voltada para o Dia das Mães. Então, mês de maio, o SENAC está fazendo uma oferta, né, estamos na mídia digital, aqui com você. As mães têm 30% de descontos nos nossos cursos livres EAD. Né? Essa campanha ela iniciou no dia 3 de maio. E vai até o dia 23 de maio. Então, o que, que a gente reforça aqui o pedido? Que as mães acessem o nosso site, pegue lá seu voucher e faça, escolha um curso. Temos um vasto, um enorme portfólio de cursos que terá o seu desconto aí de 30% nessas ações, João. Hoje, logo mais às 15 horas, a unidade, o auditório, né, do Sesc Senac será usado pelas lideranças municipais, quando na oportunidade o prefeito já estar presente falando das ações para Jacarezinho. Exatamente, João. Nós temos uma parceria muito forte com o município de Jacarezinho, com a prefeitura. A assessoria do prefeito, né, solicitou o nosso espaço aqui, devido à segurança sanitária, ao distanciamento, para dar uma coletiva de imprensa e dizer aí das conquistas, né, do município em relação a recursos orçamentários para esse e também para o próximo ano, João. E também, João, eu queria aproveitar aqui esse momento de reforçar a nossa comunidade, João, aos nossos, né, ouvintes, que o SENAC aqui em Jacarezinho também ele é polo de cursos EADs. Temos aí uma programação enorme de cursos técnicos EAD, também na área da graduação e pós-graduação. Então, a gente é muito simples, João. É SENAC Jacarezinho EAD, lá no Google, já vai cair aqui em nossa página. O internauta daí, ou interessado, poderá lá acessar o nosso portfólio de cursos, que eu tenho certeza que ele realmente irá encontrar algo que vai ao encontro com a sua necessidade, João. Antenor de Matos Pinheiro, gerente executivo do SENAC, unidade de Jacarezinho. Antenor, meu muito obrigado, uma boa tarde e um ótimo final de semana. A vocês também, João, nosso muito obrigado. A notícia certa mais perto de você. Jornal da Educadora. Jacarezinho, sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas, 16 minutos e 40 segundos. Com prazer, estamos recebendo hoje aqui no nosso jornal a presença do Valmir Araújo. Seja bem-vindo, Valmir. O Valmir é gestor de negócios da Assija. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Educadora. Tá? Mais uma vez, João, obrigado aí pela oportunidade, né, que você dá aqui para nós, que a rádio dá, para a gente falar aí sobre as ações da Associação Comercial. Pois é, mais uma vez, mais uma realização da CIJ agora, referente ao Dia das Mães, em consonância com o comércio de Jacarezinho. É isso mesmo. O João, nesse sábado, né, mais especificamente por causa do Dia das Mães, no horário nosso vai estar estendido até as 17 horas. Né? Eu gostaria aqui, né, por ocasião também do Dia das Mães, fazer um convite aos nossos consumidores que comprem seus produtos, né, para aí homenagear suas mães, né, para presentear suas mães no comércio local. Desejam que as lojas nossas hoje estão preparadas com bons estoques, com produtos de qualidade e produtos com bons preços, tá? Então, com a sua licença, daqui a pouquinho nós voltamos a falar sobre esta programação especial da CIJA com o comércio Dia das Mães. Depois você fala a relação das empresas que estão participando de mais esta realização. 12 horas 18 minutos, o nosso boa tarde para Terezinha Santos. Boa tarde, tudo bem, João? Só ouvinte de todos os dias, né? Nosso ouvinte de todos os dias, a Terezinha Santos. Boa tarde também para amiga Soleide Abud. Boa tarde, João, e um bom final de semana para você também, tá, amiga? E boa tarde para o José César Bento, que está acompanhando o nosso jornal. O José César Bento, boa tarde, amigos João e também Valmir Araújo. Manda boa tarde para você também, o José César Bento. Conhece ele? Conheço. Obrigado, Bento. Então tá, joia. 12 horas, 18 minutos e 40 segundos, Moline Supermercados. Agora você pode comprar online no Moline Supermercados. Baixe o aplicativo Site Mercado no celular e faça seu pedido. A Usina Jacarezinho, empresa do Grupo Maringá, vem investindo em tecnologias para a colheita mecanizada da cana-de-açúcar, sem queima, e 98% da colheita é realizada mecanicamente. Possui ampla estrutura de prevenção e pede a sua ajuda no combate a incêndios. Você sabia que pode ajudar a combater o incêndio criminoso através de denúncias? É isto mesmo. A denúncia pode ajudar a combater incêndios e proteger o meio ambiente. Denuncie através do WhatsApp 43 99110 7149 ou www.grupomaringá.com.br/contato. Acesse nosso site www.educadora.fm.br. Campanha Dia das Mães Aceja e Comércio de Jacarezinho. Minha mãe merece. Compre nas lojas indicadas com cartaz da campanha, peça seu cupom e concorra a dezenas de prêmios. Sorteios via live no dia 11 de maio na Aceja. Aceja, sempre apoiando o comércio local. Matrículas abertas. Colégio Magnus. Corra, pois as vagas são limitadas. Venha fazer parte do complexo educacional mais moderno e tecnológico de toda a região. Vamos em frente e descubra o futuro junto com a gente. Da educação infantil ao ensino médio. Colégio Magnus. Fone 3525-3033. Site www.magnuseducação.com.br em Jacarezinho. Voltamos a apresentar Jornal da Educadora. Edição sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas, 20 minutos e 50 segundos. Bela Terra, a sua loja de produtos naturais há 8 anos em Jacarezinho, levando para você saúde e bem-estar. Hoje no Dica de Saúde, o recado fica por conta da Vânia. Oi, Vânia, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Hoje tem novidades na Dica de Saúde. Eu quero falar do AlcaSus e os benefícios que ele traz para a nossa saúde, né? O AlcaSus é conhecido como uma das plantas medicinais mais antigas do mundo, sendo utilizada para tratar vários problemas de saúde e especialmente inflamações e doenças respiratórias. As propriedades do AlcaSus incluem ação anti-inflamatória, expectorante, antisséptica, laxante e tônica. Olha só que legal, pessoal. E olha o que ela faz. Olha, ela elimina fungos e bactérias, combate a malária, estimula o nosso sistema imunológico, né? Aumenta a nossa imunidade, protege o nosso estômago e fígado. E outra coisa, gente, olha só que benefício muito importante. Ela vai eliminar o catarro, sabe aquela tosse com catarro? Então, ela vai eliminar o catarro. Ajuda também a diminuir a irritação na região da garganta e vai combater bronquite. Olha só quantos benefícios tem a planta AlcaSus, né? Já está disponível aqui na Bela Terra. Quem quiser pedir através do delivery, pode ligar aqui para nós. Quem quiser passar na loja também, pode dar uma passadinha. Eu quero agradecer a todos. Desejar um ótimo final de semana a todos e na segunda-feira estamos de volta. É isso aí, amiga Vânia. Segunda-feira tem mais Dica de Saúde, sempre no gentil oferecimento Bela Terra, onde você encontra tudo em cereais, granolas, plantas medicinais, alimentos e plantas para ajudar na obesidade, diabetes, menopausa, falta de disposição, colesterol e muito mais. Rua Paraná 963, com telefone 3525-4888, WhatsApp 991-720233. Bela Terra, a sua loja de produtos naturais. Jornal da Educadora, com João Teodoro. 12 horas e 23 minutos e 20 segundos. Boa tarde para Raquel Quintino. É bom final de semana para você, meu muito obrigado. Para você também, tá, Raquel? Um carinho todo especial para você e seus familiares. Amiga Loide Jerônimo da Silva, boa tarde. João Teodoro, boa tarde, Loide. Um forte abraço. A Teca Godoy, boa tarde, João Teodoro. Diz ela: meu nome é Maria Godoy da Cruz. Que cruz, hein, Teca? Forte abraço para você. Estamos aqui hoje recebendo com carinho, com prazer, né, o nosso amigo Valmir Araújo, gestor de negócios da Assija. Campanha Dia das Mães, Assija Comércio de Jacarezinho, Minha Mãe Merece. Compre nas lojas indicadas com o cartaz da campanha, peça seu cupom e concorra a dezenas de prêmios. Sorteios via live no dia 5 de maio na Assija. A Assija sempre apoiando o comércio local. Valmir, então, vamos para as empresas participantes de mais este evento. Fica à vontade. Ô, João, obrigado. Ô, João, nós tivemos, graças a Deus, um apoio muito grande dos nossos associados, né, para essa campanha. Ela é um pouco segmentada, ela é voltada mais para o varejo, né, de perfumes, confecções, varejo de presente, né, exatamente por conta da data, né, do Dia das Mães. O Dia das Mães é a segunda data comemorativa que dá mais resultado para o comércio, né? Então peço mais uma vez, vamos centralizar as suas compras aqui no nosso comércio local, para que a gente possa gerar renda, né, aqui localmente, e mais empregos. O nosso comércio precisa empregar também, tá? Ô, João, as lojas participantes são inúmeras, João. Nós temos a Academia da Neia, né? Ela vai dar um presente. Ah, João, eu gostaria antes de falar como que vai ser a premiação, tá? Os prêmios, eles serão distribuídos, né, serão sorteados, como você disse aí, né, no dia 11, lá na CIS, através de uma live, por loja, né? Cada loja, João, vai dar um prêmio, tem loja que vai dar até dois prêmios, e os prêmios são os diversos possíveis. São vale-compras de 100, vale-compras de 200, são perfumes, pacotes de beleza, são óculos, são jogos de toalhas, né? Cada loja vai dar um prêmio, tá, para o seu sorteado, um ou até mais prêmios. Então, por exemplo, nós temos a Academia da Neia, né, que ela vai premiar aí com uma mensalidade. Nós temos a Amora Modas, a Anabela Modas, a Antônia Modas, Auto Escape Caligari, as lojas do Alto Poço Jacaré, todas as quatro, o Boticário, Papelaria Brum, a Casa dos Óculos, Casa Martins, Casa São Fernandes, Célia Modas, Acletos, né, Confecções, a Adriane Ótica Relojaria, as farmácias, né, nós estamos com a Adressa Farma, Floricultura Casa Verde, Quero Mais Modas, a Legacy, a Oficina de Joias, Livraria Jubileu, Lojas Liberate, Nova Opção, Ótica Nacional, Ótica Visão, Padaria Molines, Pincel de Mel, a Planet Street, PVG, né, PVG Lojas Colchões e Imóveis, Relojoaria Suíça, a Rufato Calçados, a Rufato Infantil e a Rufato Team, do nosso amigo Cido, a Estela Modas, Supermercado Bom Preço, Supermercado Pérez, Supermercado Ponto Extra, Farmácias, Supermercado Santa Rosa, o Supercentro, Supernorte, Taborda Presentes, a Terra e Sol Confecções, a Terra Nostra Armazém, a Vanguarda e a VP Modas, tá? Ô, João, todas essas lojas, elas estão com os materiais relativos à campanha lá. Então, peço para os consumidores, compre nessas lojas que estão identificadas com material, com cartaz da campanha, peça seu cupom, preencha o verso, coloque na urna da própria loja ali, que nós vamos estar sorteando. São muitos prêmios, João. Agora, Valmir, a live está marcada para a próxima terça-feira, dia 11 de maio, na Assija. Esses sorteios serão feitos, claro, lá na Assija. Para a retirada dos prêmios, serão nas próprias lojas que tiveram os prêmios distribuídos? Né? Nós temos algumas lojas que enviaram os prêmios lá para nós na associação, já, João. Tá? E a gente já na live já vai mostrar o prêmio direto lá. Né? Nos outros casos, os ganhadores, eles devem procurar a associação comercial, que a gente vai dar o vale, tá, para ele procurar isso na loja, João. Este ano, Valmir, não sei se cada loja, né, tem o seu sistema, né, de premiação, né? Umas tem até um certo limite que você gasta e você recebe o cupom para você concorrer aos prêmios. Este ano seguiu o mesmo sistema dos anos anteriores? Esse ano, diferente, João, não tem limitação de compra. Tá? São muitos os cupons que a gente distribuiu para as lojas. Você fez lá a compra, independente de valor, peça lá o seu cupom, tá? Preencha e concorra. Perfeito. Então, amanhã o comércio, amanhã é sábado, dia 8, o nosso comércio estará aberto até às 17 horas, né? Por ser o segundo sábado do mês. Isso mesmo. E também por ser o véspera do Dia das Mães, né, Val? Isso mesmo, João. Então, todos estão convidados a participar ainda, né, dessa promoção da Cija, fazendo as suas compras no comércio de nossa cidade para concorrer a esses prêmios, né? São muitos prêmios, são várias lojas participantes. Valmir, quero agradecer a sua estada aqui no nosso informativo, os nossos agradecimentos a você e também a toda a diretoria da Cija pelas realizações sempre bem-vindas aqui na nossa cidade. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, João. Mais uma vez, João, obrigado pela oportunidade, a você, a rádio, né? E também em meu nome e em nome de toda a diretoria da Associação Comercial, tá? Tenhamos aí, queridos ouvintes, um bom Dia das Mães, um ótimo final de semana. Muito obrigado. 12 horas 29 minutos e 40 segundos. Boa tarde para Sandra Pison, acompanhando o nosso jornal, né, Sandra, via Facebook. Boa tarde, meu muito obrigado. Um ótimo final de semana para você. Amiga Terezinha dos Santos, oi, João, adoro o seu programa. Eu sou a mãe do Renan, que foi candidato a vereador. Oi, Terezinha, tudo bem? Como é que está o Renan? Continua nessa intenção de ser vereadora em Jacarezinho, tá? Forte abraço, Terezinha. Boa tarde para Marta da Silva Rodrigues. Boa tarde, João. Quando não estou no Facebook, estou no rádio. Não perco o jornal. Bom final de semana a todos. Meu muito obrigado, Marta da Silva, pela consideração, tá? Um ótimo final de semana para você e para toda a família. Cleusa Rosa Santos. Oi, boa tarde, João. Boa tarde, Cleusa. Obrigado por estar acompanhando o nosso informativo. Sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas 30 minutos, 40 segundos, intervalo comercial. Jornal da Educadora volta já. Molini Supermercados, qualidade e preço baixo, você só encontra aqui. Macarrão Paraty Sêmola, 500 gramas, 1,95. Refresco em pó, midi, sabores, 20 gramas, 69 centavos. Azeite de oliva, Gomes da Costa, extra virgem, vidro, 500 ml, 16,79. Molini Supermercados, qualidade e preço baixo, você só encontra aqui. Mamãe pediu. O presente ideal está na Liberate. Descontos incríveis e parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Panela de arroz 10 xícaras de 269 por apenas R$199,90. Cozinha completa 5 peças com puxadores em alumínio em 12 de R$224,99 sem juros. Fogão 5 bocas com acendimento automático de R$999 por apenas R$799,90. Mamãe pediu. O presente ideal está na Liberate. Você já conhece a nova loja da Nova Fibra de Jacarezinho? Localizada na Rua Paraná 508, com amplo espaço de atendimento para manter os protocolos de prevenção ao Covid. Dispomos de álcool em gel e máscaras descartáveis para melhor atendê-lo. Internet de fibra com super velocidades e preços a partir de R$79,90. Com Wi-Fi Plus, você pode receber as super velocidades de até 50 mega diretamente no Wi-Fi. Super velocidades, precinho que cabe no bolso e a melhor qualidade de Jacarezinho é na Nova Fibra Telecom. Acesse nosso site www.educadora.fm.br. Meio-dia e 32. Campanha Dia das Mães a Cija e Comércio de Jacarezinho. Minha mãe merece. Compre nas lojas indicadas com cartaz da campanha. Peça seu cupom e concorra a dezenas de prêmios. Sorteios via live no dia 11 de maio na Cija. A Cija, sempre apoiando o comércio local. Comercial São José. Precisou de rações, concentrados, sementes, adubos, arames, telas, sombrites, ferramentas, cordas e selarias? Você sabe onde encontrar. Comercial São José. Panelas, frigideiras, caldeirões, chaleiras. Tudo em ferro fundido e alumínio batido e craqueado. Também chapas para fogões a lenha e muito mais. Comercial São José. Rua Doutor João de Aguiar, 209. Vila 7. Fone 3525-3863. A Agrojac, Associação dos Produtores Rurais de Jacarezinho, comunica que produz e entrega o leite do programa Leite das Crianças. Você que é mãe e tem filhos na faixa etária de 6 meses a 3 anos, procure a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura e faça seu cadastro. O nosso leite é vitaminado, tem cálcio e ferro para seus filhos crescerem saudáveis e para toda a família. A Agrojac produz o leite primícias, pasteurizado integral, e você encontra em todos os supermercados de Jacarezinho e região. Beba leite, leite é saúde, informou a Agrojac. Voltamos a apresentar Jornal da Educadora. Sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas 34 minutos e 10 segundos. Você está acompanhando aqui na Educadora FM o nosso informativo. E acompanha também através do nosso Facebook e estará disponível no nosso podcast a partir das 20 horas. Nosso boa tarde para Cleusa Rosa Santos. Oi, João, boa tarde. Boa tarde, Cleusa. Um ótimo final de semana para você e família. 12 horas 34 minutos e 30 segundos. Recebi hoje pela manhã na nossa redação uma reclamação da nossa ouvinte lá do Parque Bela Vista, a Lourdes. Sabe o que ela está reclamando, gente? Até um paradoxo, né? Nós vivemos um momento aí muito difícil, né? Mas ela reclama da falta de produtos de higiene lá na Rodoviária Nova. Vamos ouvir a reclamante. Oi, Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Você vem até o nosso jornal para fazer uma reivindicação, né, Lourdes? É. Pode ficar à vontade. Então, eu sabe o que é? A Rodoviária Nova não tem sabão em líquido para lavar a mão, não tem álcool em gel. Essa pandemia que a gente está, o pessoal chega de fora, a gente, né, faz caminhada, essas coisas. E a gente vai usar o banheiro, o pessoal que chega de fora também, não tem álcool, não tem sabão em líquido, não tem nada para lavar a mão, só tem água. Perfeito. Então... Ontem eu passei lá, tinha uma senhora de fora que estava esperando o ônibus para ir para Santo Antônio, que veio de mora aqui, e foi para Santo Antônio. Foi no banheiro com o filho dela, não deu, ela reclamou, estava falando para a gente. Então vamos chamando... Toda rodoviária que a gente vai, Santo Antônio, Ourinhos, qualquer cidade, você tem pelo menos um sabão lá para lavar a mão, né? Com certeza, né, Lourdes? Então deixa eu chamar a atenção aqui dos responsáveis, né, pela Rodoviária Nova. Segundo a nossa ouvinte de nome Lourdes, residente no Parque Bela Vista, a Rodoviária Nova não tem... Sabão em líquido, sabão não tem líquido, em gel, não tem álcool em gel, não tem nada. E esse momento de pandemia que nós vivemos aí, né, fazendo uma extensa programação, e esperamos, né, que os responsáveis por essa rodoviária, então, tome as devidas providências, né, Lourdes? É verdade. E aqui o canal da rádio é a primeira vez que você faz essa reivindicação, você já falou com alguém? Não, é a primeira vez. Era para me ter falado que faz tempo que está acontecendo isso, não é de agora não, viu? Então tá bom. É muito tempo. Feita a sua reivindicação, né? Vamos esperar então que os responsáveis tomem as devidas providências. Valeu, tá, Lourdes. Obrigado, boa tarde, um abraço. Tchau. Ótimo final de semana. Tchau. Você também. Tchau. Você está ouvindo Jornal da Educadora. 12 horas e 37 minutos. Boa tarde para Silvia Helena Martins. Boa tarde, João. Sou sua fã. Beijos a todas as mães e um forte abraço para você. Meu muito obrigado, tá, Silvia Helena Martins? E um forte abraço. Boa tarde também para Alessandra Santos. Não entendi a sua colocação, tá, Sandra? Depois, qualquer coisinha, você manda um novo recado aí. Várias lojas também. Não, deve ser algumas lojas que não estão participando, né, da promoção do Dia das Mães. 12 horas e 37 minutos e 30 segundos. Mais 242 mil doses da vacina contra a Covid chegam ao Paraná. Detalhes com o companheiro repórter William Sopa. William, boa tarde. Boa tarde, João Teodoro. Boa tarde, ouvintes. O Paraná recebeu mais 242 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira. A 18ª remessa do Ministério da Saúde é da vacina Covishield, desenvolvida pela empresa AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Essas doses serão destinadas às gestantes puérperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente grave. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada do novo lote ao Centro de Medicamentos do Paraná, em Curitiba. Ele ressaltou a importância da vacinação de gestantes e puérperas que foram incluídas pelo Ministério da Saúde nesse novo grupo prioritário, junto com as pessoas com comorbidades. São doses para continuidade do esquema proposto de vacinação das pacientes com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência. De toda a pactuação nacional do Programa Nacional de Imunizações. E eu peço aos municípios que, assim que a nova carga chegar, possamos continuar vacinando sábado, domingo, de domingo a domingo, continuar imunizando a população paranaense. O secretário destacou o aumento no número de casos de interrupção da gravidez por gestantes acometidas por Covid-19 em todo o Brasil e explicou que isso torna a vacinação deste grupo uma prioridade. Beto Preto também comunicou que ainda nesta semana, o Paraná também enviará aos hospitais da rede de atendimento à Covid-19 e aos municípios medicamentos elencados no chamado kit intubação. Vamos enviar também cerca de 185 mil ampolas de medicamentos do kit intubação para os nossos hospitais da rede de atendimento ao Covid. Cerca de 160 mil comprados pelo Estado do Paraná através da Secretaria de Estado da Saúde. E pouco mais de 22, 23 mil ampolas compradas pelo consórcio Paraná Saúde. Ainda de acordo com a 18ª pauta do Ministério da Saúde, o Paraná receberá 67.774 doses da vacina da Pfizer e BioNTech. A previsão da pasta é que o envio desses imunizantes ao Estado ocorra na próxima semana. O Ministério da Saúde recomendou que o intervalo entre a primeira e a segunda dose desse imunizante seja de 12 semanas, assim como já é adotado com a AstraZeneca. A recomendação inicial era de 21 dias entre as doses. Outros detalhes sobre a vacinação contra a Covid-19 no Paraná podem ser acompanhados em www.aen.pr.gov.br. William Sopa com informações da Agência de Notícias do Paraná para o Jornal da Educadora. Educadora. Educadora. A Rádio do Povo. A informação que você quer e precisa ouvir. Doze horas 40 minutos e 40 segundos, boa tarde para Clotilde Cardoso, nossa amiga Clotilde, boa tarde, um forte abraço, muito obrigado, ótimo final de semana. Boa tarde também para o Luiz Cláudio, boa tarde João, boa tarde Luiz, forte abraço para você, ótimo final de semana. 12 horas e 41 minutos, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na sessão plenária remota de quarta-feira 3 projetos de decreto legislativo assinados pela Comissão Executiva da Casa, que reconhecem a ocorrência de estado de calamidade pública em 47 cidades do Paraná. A matéria avançou em primeiro turno após receber votos 43 favoráveis e 2 contrários. O pedido dos municípios era para a renovação da situação de calamidade até o dia 30 de junho de 2021. Com aprovação com 43 votos favoráveis e um contrário, durante uma sessão extraordinária em segundo turno, os projetos estão aptos para serem promulgados pela presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano. No ano de 2020, a Assembleia Legislativa reconheceu a situação emergencial em 331 cidades do Estado. Agora, diante do agravamento da pandemia, os municípios pedem renovação dos decretos municipais em consonância com o decreto do governo do Estado, que prorrogou a situação emergencial até o final do primeiro semestre. Em 2021, já foram renovados o estado de calamidade em 180 municípios. O reconhecimento do estado de calamidade pública de um município pela Assembleia Legislativa cumpre o que prevê a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com os inscritos no inciso 1 e 2 do artigo 65, ficam suspensas as restrições decorrentes de eventual descumprimento aos limites de despesa com pessoal e de dívida consolidada. Da mesma forma, é dispensado o cumprimento de resultados fiscais e a limitação de empenho. Municípios do Norte Pioneiro, né, que estão em calamidade: Venceslau Brás, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Guapirama, Abatiá, Bandeirantes, Japira e Santa Mariana. Notícia, prestação de serviços. Jornal da Educadora. 12 horas 43 minutos e 15 segundos. Butantan pode atrasar novas entregas da Coronavac por falta de insumos. Detalhes com a companheira repórter Milena Abreu. O Instituto Butantan pode atrasar entregas programadas da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 que está produzindo, por falta de insumo farmacêutico ativo. Nesta quinta-feira, o Instituto, que é ligado ao governo de São Paulo, entregou mais 1 milhão de doses do imunizante para o Ministério da Saúde, que faz a distribuição aos estados por meio do Programa Nacional de Imunização. Essas doses são parte dos 5 milhões que serão produzidos com o último carregamento de 3 mil litros de insumos, que chegou ao Brasil há poucos dias. O IFA para a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, vem da China e, por causa das recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro, podem ser enviadas em menor quantidade e fora do cronograma esperado, o que comprometerá a fabricação das doses pelo Butantan, como explicou em entrevista coletiva nesta quinta-feira o presidente do Instituto, Dimas Covas. Nossa sensação de quem está na ponta é que existe dificuldade. Existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta do que o que seria o habitual e com autorizações muito reduzidas de volumes. Tá? Então isso, obviamente, que tem impacto, essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação, porque não vamos ter, de fato, condições de entregar. Nós temos que entregar ainda até o dia 14 o restante, que vai totalizar 5 milhões de doses, que foi do IFA de 3 mil litros anteriormente, e após isso não temos mais matéria-prima para processar. Essa é a situação. Quer dizer, vai faltar, pode faltar, pode voltar, e aí nós temos que debitar isso principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Essa é a grande conclusão. Nesta semana, em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que o novo coronavírus pode ter sido criado pelo país asiático como parte de uma, nas palavras dele, guerra bacteriológica. Também não pegaram bem para as relações Brasil-China a recente declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma reunião. Ele disse que o coronavírus foi criado na China. Ele não sabia que estava sendo gravado. É importante destacar que, desde o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde investiga de onde pode ter surgido o vírus. E a hipótese de que tenha sido criado e vazado de um laboratório chinês é extremamente improvável. Até agora, a origem mais provável, segundo a OMS, é que em um mercado de animais vivos em Wuhan, na China, o vírus tenha passado de um morcego para um outro animal que o transmitiu a humanos. Da Rádio 2, Milena Abreu. A notícia certa mais perto de você. Jornal da Educadora. Edição sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas 46 minutos e 50 segundos. Quero aqui agradecer aos amigos da Conservação Urbana, ao secretário Fabiano Possetti e os funcionários, né? Ontem nós tivemos aqui várias reclamações por falta de luminárias em alguns pontos da cidade e nós fizemos uma relação e passamos, né, para o pessoal. O pessoal ontem já realizou uma parte dos serviços, né? Eu esperava que hoje as pessoas que foram beneficiadas, né, ontem à noite, já fizessem, né, um agradecimento, né, e ligassem aqui para nós, falando que foi resolvido o problema. Mas nós temos informantes, né? Inclusive, ontem aconteceu um fato, né? Os meninos acabaram de trocar a luminária, deram a volta, falaram, vamos trocar lá no outro quarteirão. E passar naquele quarteirão lá. Sabe o que aconteceu? O meliante pegou uma pedra e quebrou a lâmpada, né? Chegou até da polícia. Eu espero que esse safado continue preso, né? E para pagar o prejuízo, né? Que, aliás, é um prejuízo de todos nós, né? Da população, porque esse dinheiro são nossos, de nossos impostos, né? Mas tem muita gente interessada, né, em que a cidade fique às escuras, né, para que eles possam fazer as suas canalices. Eu espero que este meliante tenha tomado a devida lição e que ele pague, né, pelo estrago que ele fez lá na lâmpada. Continue participando aqui do nosso jornal. Nosso boa tarde para Marlene Carvalho Dias. Boa tarde, João Teodoro. Paz e bem para você também, tá, Marlene? Um forte abraço, nosso carinho todo especial. E ela apareceu, olha que maravilha, né? É um espetáculo, né, esse negócio. Você sai de um lugar, vai para outro, né? Ela agora está onde? É conselheira de Itaipu. Estou falando da ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que foi nomeada pelo presidente para o Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Ela terá mandato até 16 de maio de 2024 e vai ocupar a vaga do ex-ministro Carlos Marum, que foi exonerado. A troca foi publicada no Diário Oficial de ontem, quinta-feira, dia 6. Em 28 de abril, Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, assumiu no lugar de Wilson Ferreira Júnior. No dia 30 de abril, o presidente exonerou Otávio Brandelli da função de representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no Conselho e ele foi substituído por Carlos Alberto Franco França. Os governos do Brasil e do Paraguai têm a atribuição de nomear a diretoria executiva da Itaipu Binacional por meio da indicação da Eletrobras e da Administração Nacional de Eletricidade, ANDE, para cargo reservado a um país, a um posto equivalente destinado a outra marcha. Parabéns, né, à nossa paranaense Cida Borghetti, por estar assumindo, né, o cargo de conselheira da Itaipu. 12 horas e 49 minutos e 54 segundos. Jornal da Educadora, com João Teodoro. E falta de materiais afetou mais de 25% das empresas industriais em abril. Detalhes com a minha amiga repórter Sig Eichmeier. Provocada pela pandemia de Covid-19, a falta de insumos e matérias-primas é considerada inédita tanto no Brasil quanto em outros países. Quem afirma é o economista Luísio Campelo Júnior, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O pesquisador diz que a proporção de empresas industriais do país que apontam a falta de materiais como principal limitação para expandir os negócios é recorde em 20 anos. De acordo com o Estadão, Campelo explica que na pergunta sobre o fator limitativo para expansão, feita na sondagem da FGV, as respostas geralmente são de que não há problemas ou que a demanda foi baixa. Entre janeiro de 2013 e o mesmo mês de 2020, apenas 6,6% das empresas industriais citaram a falta de matéria-prima como um obstáculo para o crescimento. Com a pandemia, o percentual chegou a 10,3% em abril de 2020 e no mês passado ficou em 25,3%. Os segmentos que mais se destacaram pela falta de materiais foram o de limpeza e perfumaria, veículos automotores, química, alimentos e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Você está ouvindo Jornal da Educadora. Sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas e 52 minutos. Cobrança de pedágio proporcional à distância percorrida é aprovada no Congresso e vai à sanção presidencial. Detalhes com a companheira repórter Milena Abreu. Foi aprovado na Câmara esta semana um projeto de lei que prevê o pagamento proporcional em pedágios. O texto que autoriza a implantação do sistema conhecido como Free Flow, ou fluxo livre na tradução direta para o português, recebeu 276 votos a favor e 90 contra. Esse sistema permite que a cobrança dos pedágios em rodovias seja feita de maneira eletrônica, com identificação automática dos usuários em livre passagem pelas praças de pedágio. Além de não precisar que o veículo pare para que seja feita a cobrança, esse sistema de fluxo livre também permite que os valores devidos sejam proporcionais ao trecho da via efetivamente utilizado pelo motorista. Pelo projeto aprovado, o uso desse novo sistema de pedágios valerá para os novos contratos de concessão de rodovias no país. Como já tinha sido aprovada no Senado em março, a proposta agora segue para a sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal da Educadora, com João Teodoro. Edição, sexta-feira, 7 de maio de 2021, 12 horas 53 minutos e 30 segundos. Campanha Dia das Mães, a Cija e Comércio de Jacarezinho. Minha mãe merece. Compre nas lojas indicadas com o cartaz da campanha, peça seu cupom e concorra a dezenas de prêmios. Sorteios via live no dia 11 de maio na Cija. A Cija sempre apoiando o comércio local. Em falar em comércio local, amanhã, sabadão, nosso comércio estará aberto até às 17 horas para você aproveitar nesta véspera de feriado, Dia das Mães, e fazer as suas compras no nosso comércio local. É uma realização da Cija em consonância com as lojas participantes da promoção Minha Mãe Merece. Nosso boa tarde para você que acompanha o nosso jornal através da Educadora FM 90.9, através do nosso Facebook, e lembrando que o jornal estará disponível no nosso podcast a partir das 20 horas. Gostou da enrolação, Cléber? Então vamos lá. 12 horas e 54 minutos e 30 segundos, intervalo comercial. Jornal da Educadora volta já. Moline Supermercados, qualidade e preço baixo, você só encontra aqui. Vinho San Germain, garrafa 750ml, 13,50. Iogurte Frimeza, sabores, garrafa 850 gramas, 5,79. Papel higiênico Sublime, folha dupla 12 por 30 metros, 9,95. Sabão em pó Omo sanitizante, caixa 800 gramas, 7,99. Moline Supermercados, qualidade e preço baixo, você só encontra aqui. O presente da sua mãe está aqui na Tesouro. Óculos de sol Levend, a partir de 10 vezes de R$15,99. Joias selecionadas com até 20% de desconto. E nas compras acima de R$200, ganhe um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Consulte o regulamento. Sua mãe merece. Vem pra Tesouro. Na Mercearia Lussandra você encontra gelo, bebidas, miudezas em geral, e temos o carvão para sua festa. E tem mais, o gás de cozinha está ao menor preço. Mercearia Lussandra, Rua Fernando Bottarelli, no bairro Aeroporto. Olha, nem sempre o maior é o melhor. Mercearia Lussandra. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Vem para o Posto Santa Maria, o posto que tem tudo o que você precisa. Tem conveniência completa, bebida gelada, promoções, salgados deliciosos, pão de queijo fresquinho, cafezinho, produtos diferenciados, carnes premium para o seu churrasco, combustível de qualidade, o melhor atendimento e muito mais. Vem abastecer com a gente e conhecer o posto de combustível mais completo da cidade. Posto Santa Maria, ao lado da Rodoviária Nova. Curta nossa página no Facebook. Educadora de Jacarezinho. Meio-dia e 56. Precisando de internet de qualidade? Procura Senior PC. Contamos com diversos planos a partir de R$ 49,50. Para quem mora no setor rural, Água da Prata, Ouro Grande, Monjolinho, Água Feia e demais localidades, faça seu plano com a Senior PC. No alto da Rua Paraná, 284, telefone 3525-7045. Anote aí o novo número do WhatsApp da Senior PC: 991759346. Confira as ofertas da Berticom Santa Clara Materiais para Construção. Bacia sanitária por apenas R$ 119,90. Caixa de gordura por apenas R$ 197,00. Carrinho de mão de pedreiro por apenas R$ 169,00. Tintas profissional Dakar 3 litros e 600 por apenas R$ 33,00. Escada de alumínio Mor 4 degraus R$ 142,00. Tinta profissional Dakar 18 litros por apenas R$ 115,00. Berticom Santa Clara Materiais para Construção. Rua Dom Fernando Tadei, 1293, em frente ao INSS. Telefone 3525-3222. O melhor preço de ração da cidade você encontra no mercado Nossa Senhora Aparecida. Temos também ração Comilambe, Especial Dog e muito mais. Disque Ração 3525-0973 ou 99191-3552. Voltamos a apresentar Jornal da Educadora. Doze horas e 58 minutos e 15 segundos. Nosso boa tarde para Maria Lúcia Souza, acompanhando o nosso jornal via Facebook. A Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, está com as inscrições abertas para o vestibular 2021. Os interessados devem se inscrever até o dia de hoje, 6 de maio, exclusivamente pela internet por meio do endereço vestibular.uemp.edu.br. A prova ocorrerá dia 20 de junho. E neste ano serão ofertadas aí no processo seletivo 1.083 vagas para o ingresso nos 27 cursos de graduação da universidade. 12 horas 58 minutos e 50 segundos, plantão policial. Agora na Educadora, plantão policial. Oferecimento: Molini Supermercado, barato, mais barato mesmo. Ocorrências policiais com o policial militar Sauer Zaff, da 1ª Companhia, com sede no 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho. Olá, amigos ouvintes de Todo Norte Pioneiro. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021, vamos agora às principais ocorrências atendidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar nessas últimas 24 horas. O destaque hoje vai para a situação de tentativa de fuga na cadeia pública de Ribeirão do Pinhal. Foi no início da noite de ontem, por volta das 23 horas e 10 minutos, os detentos estavam tentando fugir lá da cadeia, mas teve a fuga frustrada pelos agentes do DPEM. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o local, visto que os presos começaram a se rebelar contra a situação. Os policiais militares foram até o local, conseguiram controlar a situação, não houve nenhum preso, conseguiu fugir. Foram realizadas aí buscas e revistas dentro das celas e a contagem dos presos, total de 38 detentos, não havendo nenhuma fuga. Essa é a principal ocorrência dessas últimas 24 horas. Um forte abraço a todos e até segunda-feira. Polícia Militar do Paraná, sua proteção é o nosso compromisso. Você ouviu na Educadora, plantão policial. Oferecimento: Molini Supermercados, barato, mais barato mesmo, com ofertas imbatíveis. Confira. Toucinho suíno rainha a R$ 12,98 o quilo. Linguiça suína da Sadia, R$ 13,95 o quilo. Bisteca suína da Sadia, R$ 12,99 o quilo. Contra filé bovino da Astra, R$ 38,90 o quilo. Coxinha da Asa Sadia, R$ 11,95. Arroz do Rocha, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 19,99. Compre online é no Molini Supermercados. Compre e economize. Faça seu pedido, acesse o site www.molines.com.br ou baixe o aplicativo Site Mercado e faça sua compra de modo fácil. Separamos sua compra, uma pessoa treinada fará a separação dos seus produtos. Você retira suas compras no supermercado ou escolhe para receber na sua casa. Compre online é no Molini Supermercados. Compare e economize. Jornal. Jornal Educadora. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso informativo Educadora FM 90.9. Voltamos na segunda-feira, claro, se for da vontade de Deus, aqui estaremos para mais uma edição do nosso informativo. Sigam conosco, na sequência você tem a comunicação de Cristiano Soares e o Show da Tarde. Minha querida Jacarezinho e toda a região, tenham todos uma boa tarde e um ótimo final de semana com as bênçãos de Deus. Você ouviu pela 90.9 Jornal da Educadora. Oferecimento Molini Supermercados, sempre pensando em você. E Magnus Educação. Nós trabalhamos para que seus filhos sejam o futuro que sonhamos para o nosso país. Fone fixo e WhatsApp 3525-3033. Uma produção, Rede Educadora de Comunicação e Evangelização.